Olá, boa noite. Aqui estamos para mais uma dupla hora de Viriato 25 em plena antena Radar 97.8. Le Trio Jubin, três palestinianos em Oud, aquele instrumento preferido de Rabi Abu Khalil, e Andy Palacio and the Garifuna Collective. Viriato 25 de segunda a sexta-feira, 23, 1 da manhã, Radar 97.8 MHz, Rádio Difusão, online em www.radarlisboa.fm. That's Maggie Riley, and that's a track called Heart Song. That's from Maggie's recent album. The album is entitled Rowan, and you'll find that distributed via Voiceprint. Welcome to the Voiceprint Company. Maggie Riley entre os sons de Virado 25, porque com a ajuda de colega britânico, claramente britânico, ficamos ainda com All About Eve. Vamos deixar o anúncio ou os anúncios para ele, e depois uma entrega notável de John Martin, o tema Dealer. Noite dentro até à 1 da manhã, é Virado 25, a nova Toca do Lobo na Radar. Early demos and early versions of some very well-known songs. Here's one of those very well-known songs. This is All About Eve and Every Angel. The Voiceprint Covermount CD here at Rock and Reel, and that was All About Eve and Every Angel from the album Return to Eden, The Early Years. Now, you'll find all the albums that we're playing you here on this disc available on the Voiceprint website at www.voiceprint.co.uk, and there's plenty of music there. This is just a small selection of what's on offer here at Voiceprint. Okay, time for something a little bit special now. Here's an exclusive from a John Martin DVD. The DVD is a live performance DVD from 1986. The DVD is entitled Empty Ceiling, and this is a track called Dealer. But I got no time to spend. Even though you say you need me, But you stand up, kettle boy, 'cause no one needs a dealer, just the devil for a score. Let me in, oh, let me in. Let me in, Satan dealer. Let me in your game, let me in. Let me in. Let me in, Satan dealer. Let me in your game. Spend your whole life moaning down a telephone for me. Trying to remember what you said. You come in almost every day. You tell me what you can. What you see is what you get. Catch it if you can. Let me in. Let me in. Let me in. See you, Dino. Let me in again. Let me in. Let me in. Let me in. Let me in. Let me in. Let me in. Feriado 25 de Nova Toca do Lobo na Radar, por aqui com títulos desde Maggie Riley, All About Eve, também este John Martin, ainda algumas outras preciosidades. É um CD com 13 temas, veio em oferta com a revista Rock and Reel do final de 2007 e pretende sobretudo chamará a atenção para uma série de música disponível num canal de rádio por cabo e também online, para o qual, ou ao qual nos escusamos a fazer referência, mas o nosso colega britânico fez há pouco. Depois de John Martin, David Allen e Hugh Turp, também nesta compilação de Rock and Drill, depois vamos saltar para os Oakwind e uma entrega também muito especial de Spirit of the Age. Viriado 25 aqui na Radar. Radar pode estar sempre por dentro e saber quase, quase tudo no blog radar.blogspot.com. Vamos na primeira hora de mais uma edição dupla entre as 23 e a 1 da manhã de segunda a sexta. Esta é uma emissão algo especial, sem rubricas e sem uma série dos elementos habituais que escutam na hora ou nas horas noturnas de Viriato 25 aqui na Radar, mas é noite de Gutter Twins no Santiago Alquimista e tivemos de nos socorrer de uma espécie de operação de emergência. Track from an album called The Studio Rehearsal Tapes 1977. It's a track called Magic Brother and it features David Allen and Hugh Turp. Entre os muitos sons em soltas por aqui, enviado 25, era o louco David Allan and Uterpe, Magic Brother. Noite dentro a edição de segunda para terça-feira na pontinha da antena radar 97.8 MHz, viriato 25. Hi, how are you doing? That's David Allan and Uterpe from the Banana Moon Obscura series, and that's an album entitled The Studio Rehearsal Tapes. You've just heard the track Magic Brother there. Um saltinho então, como tínhamos prometido, depois de David Allan e Uterpe, para Hawkwind. Your leader. It's an album that came out in 2005 from Hawkwind, and this is a track you're probably aware of. It's one called Spirit of the Age. Thank you, pal. Thanks for listening. We'll be right back. 25 de noite dentro do radar foi grande passeio por uma série de tempos e músicas cortesia de uma compilação da revista Rock and Roll. O genérico da compilação é Unheard, mas o word não é de ouvido, é mais de heard. Manada. Zebras, no caso, porque são as usadas na capa. Mas podia também ser de cavalos, etc, etc. É o Noite Dentro, noite que liga segunda à terça-feira, uma emissão especial um pouco esvaziada de rubricas, como é nosso mais vulgar hábito. Hoje é uma noite especial também no Santiago Alquimista e lançámos mão de uma espécie de emissão emergência para evitarmos perder o caso muito sério dos Gutta Twins. Mais música em Viriato 25. No sossego de uma noite de setembro, The National. Stay out super late tonight, picking apples, making pie. Put a little something in our lemonade and take it with us. Put half away in a fake empire. We're half away in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. your soft underwear on your sleeve of sleeves. So you swear you just saw a feathery woman carry a blindfolded man through the streets, showered and Viriato 25 com The National e o álbum Boxer. Ainda nos mantemos agarrados a este, enquanto não surgem novidades. Fake Empire, Mistaken for Strangers. Um saltinho ainda para 3, 6, deixa ver, é o Slow Show, exatamente, The National. We'll be right back. something. Sometimes you stay in bed. Sometimes you go la di da di da di da da until your eyes roll back into your head. Your mind is racing like a pro now. God, it doesn't mean a lot to you. One time you were a blowing young ruffian. Oh my God, it was a million years ago. You're dumbstruck, baby. You're dumbstruck, baby. Now you know. You're dumbstruck, baby. Pontinho da antena radar 97.8 MHz, repetimos 97.8 MHz, online em www.radarlisboa.fm. É a emissão dupla de segunda para terça de Viriado 25-9, Toca do Lobo. Foram títulos vários, deixa ver, 1, 2, 3 e 4 para Boxer, a recuperação do grupo The National. Caminho da meia-noite é Mary Gauthier, uma espécie de reunião de material seu, chamado Genesis, The Early Years. So green, I stumbled towards your elegance, I tumbled wide awake into a dream. And there you stood so beautiful, destiny seduces after all. Fell into the fire, and that's a long way to fall. You gave me the strength to speak when my voice was weak and words hard to find. Your faith in me was solid, and it stood me up when I could not steady mine. All those times I cried at night, you promised me it'd be alright. You held me while my demons danced and crawled. I fell into your open arms, and that's a long way to fall. A long drifted, I never should have left you there alone. I don't know what comes over me, looks like I'll always be the troubled kid that runs away from home. I reached for you the other night, but you turned away and moved against the wall. between us, and that's a long way to fall. A long way to fall. A long. Sinking slowly to my knees. I might learn to pray down here, or maybe I will beg you, baby, please. You stare at me with marble eyes, and I don't think I've ever felt this small. I'm falling out of your good graces, and that's a long fall. A long way to fall. A long way to fall. Que habitualmente conhecemos através das edições da editora holandesa Munich Records, Mary Gauthier, recuperada para o mercado britânico através desta compilação da Proper Records, datada de 2008, mas naturalmente recuperando velho material do repertório de Mary Gauthier. O álbum chama-se Genesis, The Early Years. Foi por aqui, para os sons da noite, Radar Viriado 25, Long Way to Fall. that they would go walking till the breaking of the day. The morning is for sleeping. Through the dark streets they go searching to seek God in their own way. Save the night time for your weeping. Your weeping. Sing Feriado 25 são sons da despedida da primeira hora, bem entendido. Aproximamos-nos da meia-noite, estaremos ainda convosco por aqui até à uma da manhã para chegarmos à meia-noite na companhia dos Coldplay, certos do último Viva La Vida or Death and All Is Friends. Because I'm losing doesn't mean I'm lying. a dar. É meia-noite. A beleza idílica da Islândia revela-se num concerto inesquecível. Sigur Rós. 11 de novembro, Campo Pequeno. O regresso a Portugal da banda islandesa e um novo disco para descobrir ao vivo. Sigur Rós. 11 de novembro, Campo Pequeno. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Radar. meia-noite. Hoje um pouquinho ao contrário. Primeiro os convidados da abertura, os Radiohead, que continuamos a acompanhar em In Rainbows. Depois o som indicativo que habitualmente faz as apresentações de Viriato 25. Pontinha da antena radar 97.8 MHz, rádio difusão, online em www.radarlisboa.fm. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Disappoint you in just being human, and not one of the elements that you can light your cigar on. Why does it always have to be fire? Why does it always? Viriato 25, entre as 13 e 1 da manhã, tal como é hábito de segunda a sexta, também terça a sábado, na pontinha da antena Radar. Radiohead para as iniciais de hoje, também dois títulos logo as aberturas, com Do I Disappoint You há pouco. Dizíamos dois títulos para Release the Stars, Rufus Wainwright. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. I'm gonna make it up for all of the Sunday times. I'm gonna make it up for all of the nursery rhymes that never really seemed to want to tell the truth. I'm so tired of you. Disappoint You e Going to a Town, dois títulos escolhidos para a fase de entrada desta segunda hora de Viriato 25, noite dentro na radar até à uma da manhã. Hoje uma emissão excepcionalmente sem as nossas habituais rubricas fixas. The Verve. Souls that are made. Uma edição de Viriato 25 convosco até à 1 da manhã. Regresso de Verve, o álbum do genérico Fourth. Dois temas por aqui: Love is Noise e já a seguir, Rather Be. Yeah.

da Resistência. Viriato 25 de noite dentro na radar. Viriato 25. Calma. Viriato 25, dizíamos, na radar 23, 1 da manhã, de segunda a sexta-feira. Mais uma recente inscrição dos nossos New Cuts, Igloo and Hartley, o tema In This City. Now it's my rights versus yours. wheels, the chances help. Ignorance to save me from myself. Spectacles painted with my shaking hand. Fingers and paints, and paints we brought. Thinking we'd be them when we're not. Flying the flags of new empires and rights. A new empire and rights. The truth's in one free afternoon. A new empire. And starts the time to dabble in the arts, to tease the packs of dots in charge. But kid, it's always still me. Under the wheels, the hope of spring, mirage of loss, a few more things. The light descended, still won't sing, but there's dangerous levels of it. Soltas em Viriato 25, uma emissão livre hoje por razões especificamente técnicas e da nossa parte, livre de rubricas fixas. Viriato 25, de segunda à sexta, 23, 1 da manhã, pontinha da antena Radar 97.8 MHz, rádio difusão, online em radarlisboa.fm, os 3Ws antes, como é natural, blog radar.blogspot.com. Para poderem saber tudo sobre a Radar. E uma recordação por aqui. Fairport Convention. Never lead your single life astray or into bad company, as I myself have done. Be in all in the month of May, when we were pressed by a sea captain, a privateer to trade. To the East Indies we were bound, to plunder the raging main, and its menace the brave and gallant ship we sent to a watery grave. Off of Freeport we did steer, our provisions to renew. When there we spied a bold man of war, she was waking 3 feet to our two. She fired across our bow, heave to and don't refuse. Surrender now unto my command, or else your lives you'll lose. But our decks, they were smothered in. On the ship. She's a tall and a slender girl, with a dark and a golden eye. And here am I, bleeding on the deck, and for her sweet sake I must die. Farewell, my family and my friends, likewise my folly too. I'd never cross the salt sea wide if I'd have been ruled by you. And a thousand times I saw myself again, all alone with my folly on the shore. Depois do Igloo and Hartley e dos New Pornographers, foi na noite de Viriato 25 em plena radar a recordação para Polly on the Shore e Fairport Convention. Los Campesinos. Soltas da noite dentro do radar com Viriato 25, Los Campesinos, Death to Los Campesinos e Jazir, Super Furry Animals. This song is based on a true story, which will be fine if it wasn't autobiographical. I could have told you why, it would have made me cry. That's what